você não sabe muito bem o que é certo. E de que é bom de ver, que não é só você. Seguinte é esse, esse ninguém mais quer saber. Sobrevivi o céu no inverno, o sol do inferno. Desde o manual ao mundo moderno. A água que eu bebi, lutar eu escrevi. 24 horas sem cessar, sem desistir. Enquanto o piolho se engrupe na minha. Deixa estar perreco, véi, picuinha. Não vou desanimar, não quero mais parar. Não posso nem pensar o que seria sem cantar. Escreveu, não leu, mané, o palco meu. Resolve o que é seu, eu só quero o que é meu. Se fudeu quem pensou, planejou matar meu sonho. Subestima minha vida em olhar de um jeito estranho. A vida toda foi assim. E diz o que pra mim, até que provem ao contrário. Eu bato o pé até o fim. Não fica que eu posso. Pois isso aqui também é nosso. Não diga que eu não posso. Pois isso aqui também é nosso. Não diga que eu não posso. Pois isso aqui também é nosso. Não diga que eu não posso. Pois isso aqui também é nosso. Enquanto pede festa, com tudo que não presta. Família é o que define, pra você não interessa. De nada quer saber, então por que dizer? Me diga quem tu andas que eu direi. Pros parceiros, pros amigos, é povinho ou bandido. Tratamento é o mesmo, mesmo a quem tá me ouvindo. Vai saber realmente o que penso que eu sou. Se liga no ditado que o velho me falou. O mal desperto é achar que a gente é mais um trouxa. Vê meu jeito de andar, camisão e calça frouxa. Quer debate sobre mim, o que penso que eu fiz. Só quem sabe do veneno é o XV que o pudim. Minha vida pessoal é de meu particular. Quer saber o que vai dar, é só tentar atravessar. Nossa única certeza é a morte, sangue bom. Então não vem pagar de cão, que é o crime, é ladrão. Isso aqui também é nosso, eu fiz por onde então eu posso. Não vou me disfarçar, até porque eu já lutei. Já ganhei, já perdi, tô de pé, não desisti. Não diga que eu não posso, pois isso aqui também é nosso. Não diga que eu não posso, pois isso aqui também é nosso. Não diga que eu não posso, pois isso aqui também é nosso.